Possuídos pelo ritmo, ragatanga! Ai! A gente tá aqui hoje pra falar sobre amor, dinheiro, experiências do outro lado, desse lado também, vida extraterrestre, pra onde vamos como sociedade? Não. Se a gente não acreditar, a gente tem que acreditar, né, minha gente? É. Fala aí, Raoni Marques. O que é isso que você tá apresentando? Hoje a gente tá aqui pra gravar um podcast, é muito bonito. Qual o nome do podcast? Como é que é o nome? Fala aí vocês da plateia que eu me esqueci. Navio Pirata. Esse é o Navio Pirata de número 77. Eu acho que é 8. Eu acho que é 7. Eu que... acho que é 77, cara. É 7. É 76 de novo. É bola 7. Mas é, a gente, é que a gente nunca fez um tutorial com a Hel de como apresentar o bagulho. De apresentação no podcast. E é por isso que o dela foi muito melhor. O dela foi autêntico e exclusivo. Coração. Foi exclusivo. Foi exclusivo. Você vê que hoje perdeu, mas o Pedro, ele colou o cu aqui no chão do palco. É. Quem tava aqui hoje pode... Eu colei o cu. Pode ver. É. Você ralou o cu no chão? Eu ralei o cu no chão do palco. Ralou, caralho. Caralho. Botou foi um band-aid da Hello Kitty. Foi, é a ragatanga, né? Inclusive, teve gente que foi embora só porque falou, nada vai ser melhor que isso. Eu já vi o ápice desse podcast. Exato. Sabe que o meu sonho é estar numa festa e aí chega um determinado momento que aquela festa tá tão incrível e tão sensacional que alguém se mata. Pode ser qualquer pessoa. Pode ser eu, pode ser qualquer pessoa. Alguém que já tenha vivido o suficiente. E aí, simplesmente, aquela pessoa fala, cara, nada vai superar isso aqui. Chega. Dessa pra melhor, acabou. E aí, ela se mata no meio da galera e já entra no velório dela, já. Tipo assim, já galera, emenda não tudo, mal, galera, não. Já emenda velório. É, já tipo, dá um minutinho pra galera processar e já começa a festa. Assim, entra uma galera já com já no pandeiro, já a galera já entra com a cerveja, já foda, já enterrou, já. Já entra todo mundo ali, já curtindo. Não vai ter nem tempo de processar aquilo. É e verdade. A morte vai ser uma passagem mais tranquila, né? Eu acho bonito isso. É legal, inclusive. É bonito. Uma ótima passagem, bem tranquila. Uhum. Então, vocês lembram que naquele episódio passado a gente tava falando sobre a sua avó? Esse é o episódio retrasado, passado só na vida retrasada. Dela, porque ela não tava no último. Isso, é verdade. Então, no último... Mandei o substituto. Fala por que você não tava no último podcast pras pessoas. No último podcast eu fui gravar a cena de um filme novo da Tata Werneck, que vai estrear aí, vocês vão ver no cinema, se vocês quiserem, tiverem amor no seu coração. E aí eu dinheiro fui fazer um bolso. Papel de um stalker que criava uma boneca macabra da Tata. Tentava dar pra ela uma boneca feita de pentelhos da própria Tatá. E chocava muito a Tatá. E a Vera Holtz também, que tava na cena também. Não, eu não Vera sonhei Holtz. Isso é verdade, vocês vão ver no cinema. Sei. E eu com uma voz muito estranha, assim. Ah, eu fiz com os meus pentelhos pra você. Vai ser bom. Tipo eu pensei se esse fosse o merchandising oficial do filme. Tipo, pra você que assistiu na Re-Rap agora, a gente tem o boneco da Tatá feito de pentelho, tá ligado? Cara, isso ia ser genial, conta, cara. R$22,50. No seu assim. Contrato você tinha 5% do merchandising, né? Não. Em cima dessa boneca. Pena, né, cara? Já a pessoa vai lançar agora essa porra. Que a Tatá tem um esquete disso. Juju carente! Essa porra. Muito boa. Você tem uma Juju carente? É o seu namorado? Ele tá aqui? Não. Já tive. Caralho. Nossa, cara, é boneca. Cara, é engraçado que esse podcast só vai funcionar para as pessoas que conhecem o podcast, porque a gente não se apresentou nem nada. É verdade, né? Então, merda. Pois é. Juju, pra, tipo, as pessoas que chegaram agora, elas ficam tipo, uau, isso é incrível. Quem serão essas pessoas? Não deve ser tão misterioso. Isso aqui é uma intervenção artística, na verdade. Porque a gente está em São Paulo, a gente é obrigado a fazer uma intervenção. Tá no currículo obrigatório. A gente tem que fazer arte. Tem que fazer arte. Mas isso abre precedente para novas possibilidades, que é tipo, hoje a gente pode ser outras pessoas. A gente pode ser outras pessoas. Nossa. Porque ninguém sabe. Então, Raoni, conta, quem que é você hoje? Eu sou Joselino Freitas. Palmas para Joselino Freitas, grande Joselino Freitas. Obrigado. Conta sua história. O nosso apresentador, Joselino Freitas. Ah, eu fiz faculdade de padaria, mas eu larguei, era de 6 anos, eu larguei no segundo para fazer visagismo, mas eu não sou bom em cortar cabelo. Então, hoje eu só moro com os meus pais e falo, mãe, eu trabalho, eu gravo um podcast toda semana, num lugar de verdade, não é na cama de alguém, mas... Mas... mas ela não acredita, ela acha que eu sou um vagabundo ainda e essa é a minha vida. Entendi. Ah, boa vida, cara. E nós temos aqui... Hel, quem é você hoje? Hoje eu sou... Você acabou com a brincadeira já. De dar o nome da pessoa, cara. Hoje eu não sou Hel, hoje eu sou Jurema. Jurema. Certo dia eu entrei num brechó e comprei um abadá possuído por um espírito micareteiro. Da hora. Nada mal. Tira o terraçama, não é... E essa é a minha vida agora. Entendi. Nada mal. Nada que mal. Que legal. Só entra... Essa Entendi. É a minha vida agora. Da hora, cara. Bacana. Obrigado. Uma boa vida, uma boa vida. Bacana. Uma boa vida. Eu sou... Eu, Pedro Falcão, hoje eu sou... Mano, o Falcão, hoje eu sou... Ele é tipo os Beatles, tá ligado? Ele não entendeu. Eu cansei de ser os Beatles, eu vou gravar um disco em que a gente é uma nova banda. Daí no meio eles falaram, foda-se esse negócio, essa ideia é idiota, é os Beatles mesmo, vamos fazer show de novo. É, eu sou, cara, eu sou os Beatles, aqui, meu verdade, nome é Beatles. Foi abduzido, né? Sobre isso. É verdade. Sobre isso, pois, ah, é isso. A gente tá em outra dimensão. A gente tá em outra dimensão. Meu nome é Tavinho, eu sou ladrão de bancos, mas no momento eu tô aqui curtindo o podcast, curtindo, me convidaram, podcast. Né? Então, você é o convidado de hoje. Eu sou o convidado, convidado de hoje, Tavinho. E você, Daniel, quem é você hoje? Eu sou Jarbas. Jarbas. Jarbas. Eu passei 5 anos estudando macrorobótica avançada. Eu desencanei e decidi ser artista. Eu faço dança expressiva na rua. Legal, cara. Dança expressiva. É, por trocados. O mercado de macro. O mercado de robôs gigantes estava meio. Não tá pegando ainda. Não tá pegando ainda. Mas no Japão você está. Oi? Mas no Japão você está. Ah, mas eu não tô no Japão. É, infelizmente. Será que você não está no Japão? Será que a gente não está no Japão nesse momento? Vai que, né? Você aí de casa que está escutando sabe. Só as pessoas que estão aqui nesse momento sabem que a gente está no Japão. No coração de quem acredita. Por isso que vocês não vieram, porque a gente está no Japão. Talvez seja isso. Vocês chegaram lá, não tinha ninguém. Caralho, o que aconteceu? A gente tá no Japão. Então é curtida no Japão. Exatamente. Mas é. Então, realmente, como você mencionou, né? Nós estamos aqui porque nós. Vamos se apresentar? Vamos se apresentar. Nós somos fomos abduzidos, todos nós. Nós somos o Terra Samba. Somos o grupo Carrapicho. Carrapicho, cara. Louco grupo Carrapicho. Quem é que apresenta? Apresenta você, gente. Raoni, cara. Vai, Raoni. Vai, você Raoni. Já, Hel. Não sei se você percebeu, mas você é apresentadora. Não, tá confuso isso. Tá muito dislexo com esse podcast. Por isso, precisa gente, melhorar isso, não pode isso, deixar hein, essa gente. Peteca cair, entendeu? Tá bom. Vai, esse aqui que tá com a mão na cintura aqui do meu lado, direito, porque eu sou péssima nisso. Raoni Marques. Uhul! Raoni Marques! Lindo, tesão, bonito e gostosão. O do meu lado, como é que é? Que não é o direito, outro. É o esquerdo. A outra direita. A outra direita. Direita, ele, muito aquário, yeah. Pedro Falcão. Palmas pro Pedro Falcão. Ele palmas. Tá mais ou menos solteiro, ele não acredita em relacionamento, assim como o jovem, ele é o retrato do jovem brasileiro. Exatamente. Ele é um retrato do jovem brasileiro. E aí que tá do outro lado de lá, ele, mais Daniel W, mais Oi. Pra esquerda. Uhul. Comunista. Tá de comunista. Parabéns, ah. Comunista. Vamos dividir. E ele é o menino que você quer levar pra casa e apresentar pro seu pai, pra sua mãe, dizer, Sim. olha aí, o que, é que eu consegui? Não eu consegui uma mendigo. Geladeira, mas consegui isso aqui, ó. Eu trouxe um mendigo pra casa. Olha que legal. Eu vou cuidar dele agora. Eu vou cuidar, eu posso ficar com ele? Aí seu pai vai e aumenta a sua mesada. Exato. Da hora. É isso aí. É... Que hoje a gente vai falar sobre vida, morte, sexo, morte e vida extraterrestre. Esse vai ser o nome da minha biografia. É, e hoje a gente vai falar sobre vida extraterrestre apenas. Exatamente, E cara. Sobre vida extraterrestre a gente vai começar comentando sobre... Vocês acreditam? De verdade? Às vai, vezes, Pedro. Às vezes. Você olha para as estrelas e você pensa, cara... Esse mundo Estamos é pequenininho, é muito pequenininho, tem muitos outros mundos lá, não é possível que não tenha nada. Eu acho que... Eu quero acreditar, né, cara? Eu sou o Fox Mulder. Sou o Mulder. É. Você é um UFO otimista. É. UFO otimista? É, eu sou UFO otimista, exatamente. Tipo, cara, tomara. Exato, tomara que... Assim, espero que sim. É aquele lance de, tipo, de eu ficar pedindo pra existir, sabe? Assim, tipo, por favor, exista. Você fala, aparece. Deus. Deus. Deus, se você existe, faz um ZT. Manda um ZT. Faz um ZT. É, exatamente, né? É, então, mas eu acho que sim, cara. Eu gosto muito de ETs, né? Eles são muito legais, né? em geral. Assim, cara, vamos começar com a verdade. Falar de coisa boa. Boa. ET são muito legais, cara. Muito legal. Cara, eu nunca acho. Eu acho que isso é pira do ser humano, que ia chegar um ET aqui, boladão, e explodir tudo. Se quisesse, já tinha feito, entendeu? É verdade. Eu acho que ele vai chegar aqui pra jogar uma bola. Chegar, não. Esse vai aprender umas paradas. Jogar um futebol. Entendeu? Fazer um intercâmbio. Um futecarrinho. É isso que eu faria se eu chegasse num planeta louco, assim, tipo, cara, chegaria eu sozinho no planeta louco destruindo tudo, sacou? É verdade. Chegaria assim, caralho, o que, é que essa galera tá fazendo aqui? É. Talvez eles rodariam experimentos, cara, com as pessoas do planeta louco que você descobriu, entendeu? Que experimento você faria? Se você chegasse enfiar na um monte de coisa no cu das pessoas, cara. É isso. Sempre isso, né? Ai, quando você quer é experimento. Desses, né? Tem sempre um pra estragar o rolê. Enfiar um bagulho ali, tá ligado? Acontece, sabe? Tipo... Cara, aliás, eu tenho certeza que é isso. Não é tipo, ah, eles te abduzem, sabe? Aí eles enfiam umas coisas no seu cu. Não. Tem um ET... Filho da puta, porque eu tenho certeza que deve ser umas duas ou três naves só que deve fazer a ronda na Terra, fazer sabe? Fazer a ronda na Terra. É, vamos abduzir os caras que ficam fazendo lá. Cara, eu acho que deve ser dois, cara. Um cara que curte ficar pichando os bagulho na grama, tá ligado? É, um maluco fez concurso público, assim, não tá nem aí. Certamente eles passaram por... E o segundo cara que curte enfiar uns bagulho no cu das pessoas. Exato. Cara, tipo, eu tenho certeza que em algum momento vai acontecer... Porra, Jorge... De novo, cara? Caramba, para de enfiar essas coisas. De parar de escrever seu depois nome eles na ficam grama com medo da gente e você não sabe por quê, cara. E na verdade, os caras estão desenhando pinto, tá ligado? Na grama. Nossa, é arte, cara. Caralho. Ou eles só estão desenhando um pinto e esperando que as pessoas levem a sério e eles estão rachando muito bico apenas só. Eu penso que eles estão realmente tentando se comunicar. Tipo, a gente já mandou todas essas coisas e eles não entenderam. Tipo, a gente precisa fazer um estudo dos símbolos que eles conhecem, tá ligado? Ele manda um pinto, assim. Tá? Aí você entende, né? Foi uma resposta muito intensa, mas eles não sabem direito o que fazer. Cara, também. Isso ia ser genial. Tipo, imagina outra coisa. Um pinto do tamanho de um estágio de futebol, tá ligado? No meio da plantação ali, cara. Geograficamente. Essa eles vão entender. Quero eles vão sacar. Eles só desenham isso na parede. Deve sacar, tá ligado? Caralho. Aí, mas sabe o que é louco? O futuro de todos os países desenha isso em todas as carteiras e livros, tá ligado? Ele deve ser esse o rolê deles. Essa é a parada mais importante deles. Uma época eu tava morando lá na Índia, né? Aí eu fui passar uma época lá nos Himalaia, perdida lá, louca. Ela tava morando na Índia. Mas calma. É sério isso. Tá. Aí... Eu nem vou perguntar. Eu passei um mês, assim, perdida lá. Aluguei uma casa lá no meio das montanhas lá dos Himalaia. Caralho. Cara. Aí lá em Manali, lá no, perto mesmo do Nepal e tal. Certo. Aí é muito louco. Aí tinha sempre uma luz piscando, assim, do nada, no meio das montanhas, assim. Aí uma época eu cheguei pro cara lá e falei, Shiva, porra é essa piscando ali, no meio do nada ali, todo dia essa porra, cara. E a gente, lá a galera fuma muito, né, porque eles acham que ganja é a árvore da vida, não sei o que, é. E a gente muito louco, assim. Ele falou, aí, são os ET. Eu falei, você tá maluco, Shiva? O nome do cara era Shiva. Shiva Kumar Manali. Que ele era de Manali, né? Aí, caralho, aí ele falou, aí, todo mundo aqui tá ligado, separado. Os ET tem uma casa aqui. Eles têm uma cabaninha ali na montanha. Aí, de vez em quando, eu falei, cara, como assim? Não, todo mundo aqui tá ligado, ninguém mexe não, ninguém vai lá não, mas são ET com certeza. Aí, isso com foi certeza... reportado para as autoridades, você perguntou? Não, tipo, todo mundo tá ligado, é a parada ali deles. Aí, é um consenso geral, tipo, aqui eles... Aí passa um tempão sem vir, às vezes aparece, mas todo mundo tá ligado, são os ET. Os caras do censo do Nepal, da Índia, eles estão ligados sei disso? Sei lá, né? Cara, tu acha que essa galera, tipo, sabe você de todo mundo? Acha que eles fazem censo? É porque vocês sabem que é um crime mentir para alguém do censo, né, cara? Então... É assim aí, que a plateia, tipo, do Andy Kaufman se sentia, tá ligado? Isso é uma piada? Eu tô lá atrás na parte... Como assim, na Índia? O quê? Você morou na Índia? Não, essa parte também é... Calma, o que que é verdade? Nada? Nada é verdade. Arte é uma mentira. Eu realmente morei lá, me perdi lá e... Mas você chegou... Então eles colavam todo dia, assim. Eles estacionavam a nave deles lá. Não, ele falou que eles vêm de vez em quando. De vez em quando, tipo... Era tipo a casa de praia. Férias, tá tipo a casa de praia dos ETs. Mas você tava lá, você viu isso, eles lá, assim. Não, não vi os ETs, era tipo só um ponto ali brilhante no meio do nada. Aí um dia eu falei que. Na verdade, é um cara fazendo código Morse há anos pra tentar ajudar, chamar ajuda ali. Tipo, e galera, os ET. Quando não faz, ele desmaiou, tá ligado? Louco! Mas então, ETs, cara. Eu acho. Vocês já. Tá, vocês não responderam se vocês acreditam ainda. Cara, é possível. Sim. Cara, eu acho muito mais possível que sim do que se não. Porque eu acho realmente que o universo é muito grande, tem várias galáxias. Como assim só o nosso mundo se desenvolveu? É bem egoísta da nossa parte, aliás. Tipo, não, só a gente existe. Eu acho que vocês acham que, idiota. Tipo, ciência é meio que uma nova religião, que, tipo, vários caras se juntaram e falaram, e se a gente falar pra todo mundo que a gente tá num pico infinito? Então. Nunca acaba, um dia vai todo mundo morrer, se pá tem gente lá fora, se pá não. É tipo, que? Jesus Cristo? Mas que piada! Você não sabe que o universo, na verdade, está em expansão e daí tem vários cientistas falou. Na verdade, é tudo. Cara, eu acho que tem uns 7 Silvio Santos aí que controla o mundo e a gente não sabe de nada do que tá rolando, tá ligado? Se fosse exatamente isso, eu não ficaria surpreendido. Não. Isso seria genial, assim. Isso faria muito mais sentido na minha cabeça do que essa aleatoriedade que rola. É. Porque pra mim é tudo tão aleatório e nada faz muito sentido. E se pau ZTs tem uma casa de praia lá nos Himalaias? É possível, cara, é possível. Porque foda-se. Uma cabana nas montanhas ali, tá ligado? Cara, é lá que eu teria uma casa de praia. Não, lógico, lá, cara. É muito foda. Se todos os integrantes do Red Hot Chili Peppers podem ter uma casa em Trancoso na Bahia, por que os ZTs não podem ter uma casa no Himalaia? No Himalaia. Eles têm muito mais dinheiro. Porra, a comida exatamente. É ótima, mó barato. Pois é, vale muito a pena, né? Tem muita maconha, pô. Muito haxixe. É, muito rachixe da Caxemira, foda-se. Né? Mas enfim, quando a gente falou, quando a gente determinou que a gente ia falar Oi. Brejo. Não, nada, é só a Ju que chegou, não a Ju do bar. Não a Ju do bar. Quando a gente tava falando sobre... Quando a gente determinou que a gente ia falar sobre ETs... Alguém que chegou a perto de ter alguma experiência? Eu não tive. É verdade. Boa além pergunta. De ficar com medo do ET de Varginha? É... Além de ficar com um cagado generoso. É foda que, tipo, não, eu tenho medo desse ET. Você não tem, não, você tem medo do escuro. Era toda vez que tinha um escuro. Não, mas exatamente tipo, isso. Cara, isso que é muito foda. Tipo, mano, você regrediu, você não era tão kids assim. Você tinha medo do escuro de novo. Tipo, não, não, é do ET, velho. Tava na TV, é verdade. Tipo, é muito foda. E, tipo, de repente você tá com medo do escuro de novo. E você acha que é tipo um bicho marrom com os olhos vermelhos, uns calombo na testa. Assim. Sim. E é porque várias minas falaram, tipo, não, eu vi mesmo, ele tava aqui, ó. E daí. Tem uma história. Uma capa de álbum indie, né? Muito ele bom tá apontando isso, assim, bro. Foi louco. É tipo um som, meio uma banda islandesa, assim, cara, né? Cara, é muito foda aquilo. Todo mundo se veste igual aquilo hoje em dia. Ela é mó trendsetter, as meninas que acharam o ET de Varginha. Acharam o ET de Varginha e o futuro da moda. Eu achei o ET de Varginha before old school. Exato, exatamente. Moletom 95. Mas falando sobre o ET de Varginha, que sim, é o que eu faço, o caso mais famoso de UFO. Então, o que eu ia falar é que eu fui atrás de casos mais famosos de ufologia. E quando eu digo fui atrás, eu digo eu acabei de procurar. Você acabou de abrir no seu celular. Homens todo esse da tempo máscara que o Falcão de ferro. Não falou. Esse é cabuloso. Esse é vamos falar, calma, bom, já vamos falar. Vamos primeiro Varginha. Varginha primeiro. Primeiro Varginha, old school. É old school. Varginha é um clássico, né? Um é um clássico. Sim. Ele é mundialmente conhecido e tal. Mundialmente conhecido por causa. Tipo, sim, cara, nível Roswell. Os curtem essa porra. Nível Roswell. Nível Roswell. Todos estão no Brasil, inclusive. É. Que aqui tem muito caso de chamava ET. Tem muitos casos. Tem muitos, muitos casos famosos. Tinha um desenho que chamava Roswell. E era meio que, tipo, um MIB, assim. Sei lá, era um Ben 10 que o cara investigava uns picos. Era tipo um arquivo X de G.I. Joe, sei lá. Era um desenho genérico de hominho que ele via um de ET. Hominho. Chamava Roswell. Roswell. Mas enfim, não, mas... Podia chamar Varginha. Varginha. E daí ele encontrava vários ETs, que um era o Saci, o outro era o Curupira. é daí que vem. E todos são ETs. É tipo Matrix, tá ligado? Que ela fala, tipo, não, lobisomem, ET. Né? São bugs no Matrix, tá ligado? Tipo, todas as coisas são colocadas naquele universo, assim. Tipo, não, o Curupira, ele é um ET também. Aqui em Varginha, todo mundo sabe. O já tem altos ETs, né? O nosso folclore já tem altos ETs. É maravilhoso. Pois é. Cara, o Bilu em si devia ser institucionalizado com parte da cultura brasileira, uma coisa maravilhosa. Ele só passa uma boa mensagem, cara. Tudo que ele quer é ouvir que você ouça ele com aquela vozinha engraçada, bizarra. Apenas que busque conhecimento. Devia ser um tesouro nacional, cara. Me dá coxa. Cara, mas eu acho aquele momento, assim, define o Brasil. Pra mim, né? É bonito, é sensato, é muito original, é um cara com um fardo na cabeça, parecendo ali em rede nacional. No meio dos galhos. Tipo, se ele não falasse nada, aquilo ia ser horroroso. Sim, mas aí mas ele... quando ele pede a concha... Ele foi e ousou, ele cara. Ele falou... Você quer a concha, Bilu? Sabe que o Bilu é não é um caso aquilo. De extraterrestre. Ele é uma aula de jornalismo imparcial, tá ligado? Tipo, os caras, eles acham... Eles estão de frente pro ET no mato. De frente, sim. Eles estão cara a cara com o ET. E ninguém pula em cima dele. Ninguém fala, caralho, eu vou capturar essa merda. Ninguém pega uma lanterna e liga na cara dele, tá ligado? Tipo, eles chegam lá e falam, eu vou tentar falar com esse cara. Se ele não tiver vontade, a gente não, vai embora. E o mais legal é que eles levam uma concha pra ele. É, pra ver se ele fala com a gente. Que a equipe andou, tipo, 2 horas no meio daquele mato. A galera tá cansada. A galera realmente cara, passou eu posso que, tipo, aquele rolê, independente de qualquer coisa. Não, eles bizarro, viveram cara. Aquilo no meio eles daquele mato. Eles viveram aquela experiência, é. Tá ligado? É, se tem alguém que viveu o Bilu drama, foram aqueles caras. Bilu drama. Né? É engraçado que eles provavelmente andaram 2 horas no mato pra falar com um cara doido, tá ligado? Sim, é um ermitão cara que vive no meio do mato sim, ali, tá ligado? É um cara que é um saco coleciona conchas. Ah. Mas é muito foda. Certeza, eu preciso fazer jornalismo só pra saber se um dia o professor fala, ó, isso aqui é um exemplo dessa profissão. Eles não pularam no ET, não deram um tiro no ET, eles foram pacíficos, eles foram a mosca na parede, eles só tentaram, assim, tipo, se aproximar, mas se não rolar, não, tudo bem, Bilu, a gente vai embora. Mas vamos ficar com a concha. E a gente vai ir lá buscar conhecimento, se pá, a gente volta semana que vem, porque a audiência vai ser louca. É, foi cabuloso. Top cara. Melhores momentos da televisão brasileira. E é engraçado que o Bilu ocorreu quando, tipo, a gente já tinha crescido. A gente, tipo, viu o ET de Varginha. Não, foi muito depois. O Fantástico falando de chupa-cabra. É verdade, será que rolou umas crianças, tipo, caralho, o Bilu vai me pegar, velho. Eu nem tenho uma concha se ele vier, o que eu vou dar pra ele? Vai ser foda. Cara, eu fui pensando, que o Bilu tipo, foi, o não, Kong... ele foi muito paz e amor. Eu acho que foi muito ele foi muito sussa, cara. Ele foi muito de boa. Você quer abraçar o Bilu, entendeu? Sim. Eu acho foda que o King que Kong, quando os caras acharam ele na ilha que tinha dinossauros, eles falaram, esse aqui a gente vai levar. Um macaco bem vamos grande. Levar o gurilão, tá ligado? Era só um macaco. Eles falaram, não, a gente precisa levar isso de volta pra casa, os caras vão pagar milhões pra ver. E o Bilu, eles falaram, ah, não, toma aqui a concha. Falou. E vambora. Vambora. Isso é porque foi no Brasil, né, cara? Se eles achassem um Bilu no Texas, tu acha? O Bilu já teria morrido. Não. Já tinha tomado uma ali, tá ligado? Primeiro que ia ser um time da SWAT pra receber o Bilu. Não ia ser um bando de jornalistas. É, mandar o governo pra tipo, prender o moleque. Não precisa ir longe, cara. A gente sabe muito bem que tipo, se o Bilu... Que é. Foda-se se é um mendigo ou não. Vamos exatamente. Matar primeiro e perguntar depois. Exatamente, cara. É o que eu falo. A gente não precisa ir muito longe, entendeu? Se esse Bilu tivesse aparecido no Capão Redondo, já ia ser sido outra conversa. Se teria sido outro papo, que ele não ia ser busca conhecimento o quê, maluco? É. Do Capão pro mundo, mas é Bilu, vagabundo. Você não tem uma casa de praia na Rocinha? É? Não vai. Galera lá pergunta demais, não pode. Exatamente. É, o cara vai já pensou, os turistas chegam, daí o guia da Rocinha fala, tipo, aquela ali é uma pipa, é pra avisar que os homens estão subindo. Aquela luz ali... É onde o ET mora. Todo mundo sabe que o ET mora ali de vez em quando, tá ligado? É uma casa que os ETs têm. E aí ninguém vai lá. E ninguém vai lá, porque, pô, vai saber, né? Não quer incomodar os ETs, tá ligado? Deixa rolê lá, né? Mas, gente, Varginha. Tem uma história fantástica sobre Varginha. Fala. É, eu trabalhei com a menina Mariana Rezende. Ah, eu preciso começar falando, vocês sabem que o ponto de ônibus lá é em formato de disco voador. De né? disco voador. Então, esse ponto, cara. Quando ele começar a contar essa história sobre Varginha, você pensa, essa é a cidade que o ponto de todos os pontos de ônibus são um disco voador. Disco voador, cara. É tipo assim, Ubatuba, que é uma cidade de praia aqui de São Paulo, é ondas. É, o ponto de ônibus ponto é onda. Onda. Então é tipo. É, pô, é bem bonito, conceitual. É tipo, na verdade, só um ponto de ônibus. Tem um formato. Eles pegam e incorporam a coisa favorita. Deles ali. É, mas cada não, o de Varginha é tipo um disco voador mesmo, tá cada, ligado? Cada município abraça a cultura que merece, sei lá. Enfim, é Varginha. Cada um tem o ET que merece. Que merece. E o Varginha... Só se orgulha, né? Se orgulha, é um orgulho. Mas tinha essa amiga minha que trabalhava comigo, e ela morava em Varginha. Mais do que ela morava em Varginha, ela era vizinha... Das minas que acharam. Das minas indie que formaram a banda indie islandesa e também encontraram o ET de Varginha. É, elas eram. É, eles eram vizinhos e tal. E uma das mães das meninas ali era trabalhadora doméstica e ela trabalhava justamente para a casa vizinha da minha amiga. E aí diz que rolou um lance de tipo de uma das. das tias da menina e tal. Minha filha tá grávida, a gente não sabe o que, que vai nascer. Ai, meu Deus. Não foi na BR. Mas rola que, tipo, tinha um pipoqueiro que ficava, que era, tipo, ficava em frente a... Essa história ficou potencialmente tão mais legal agora. Cara, tá foda. Tinha um pipoqueiro que ficava em frente ao terreno baldio onde foi encontrado o ET de Varginha, que ficava ali na região. E aí, tinha algum lance de a tia de uma das meninas, tinha um lance com o pipoqueiro. Ah. E aí que um dia... Caralho, okay. Tá ficando boa essa história. Certo. Nossa, vai. Acabou com essa história. E aí diz que um dia, do nada, apareceram dois homens de terno lá pra falar com o pipoqueiro e ficaram falando umas coisas com o pipoqueiro. Ficaram trocando uma ideia. Will Smith e o Tommy Lee Jones. E aí... Dois dias depois, cadê o pipoqueiro? O pipoqueiro sumiu? Sumiu. Caralho, sumiram com o pipoqueiro? Sumiram com o pipoqueiro de Varginha. O pipoqueiro sumiu. Sumiu, ninguém sabe onde tá. Ninguém sabe onde tá. A tia não fala sobre isso e tudo mais e ficou por isso, cara. E falam que, tipo, realmente colou muita gente quando rolou esse negócio de Varginha, colou muita gente lá de terninho e tal, com os negócios pra pagamento. Igualzinho. Aí, numa história não relacionada. A melhor amiga, mais ou menos relacionada, na verdade. Não. A melhor amiga da minha avó Marola era uma pipoqueira lá da rua. Se chamava Luísa. E ela achava que era casada com o Roberto Marinho. Ela achava que era amante do Roberto Marinho. Ela morava numa casa de 3 quartos e ficava mostrando a casa. Tipo, ah, essa aqui é a casa do Robertinho. Quartinho do Robertinho, do Marinho, quando ele veio ficar aqui. E ela ficava mostrando pra gente que ela... Caralho, e ela achava, cara, que ela tinha sido abduzida. Ela também falava assim, pô, às vezes tava no quintal, me abduziram. Tava voando as plantas aqui. Olha, levaram pra nave, boa, me abduziram. Levaram pra nave. Às vezes tava passando de ônibus pra casa da minha avó, eu vi ela, tipo, gritando na rua, assim, ela já tinha sido levada pra um manicômio. Aí, tipo, ela era realmente muito pirada, assim. Não, claramente muito pirada. Luísa Pipoqueira. Caralho, Luísa Pipoqueira. Tinha sido abduzida e era amante do Roberto Marinho. Que vida louca, né? É, não era um amigo imaginário, ela tinha um amante imaginário, cara. Cara, né? Isso é bem bizarro. Tem gente que acredita... Não, nem imaginário, o cara existe, tá ligado? Só que, tipo... Né? Tem gente que acredita em ET de Varginha, tem gente que acredita em Roberto Marinho. Que é amante do Roberto Marinho. Exato. É verdade. Cara, é muito engraçado, tipo... A realidade para ela que merece. Falando nisso, cara, é muito engraçado que, tipo... Vocês perceberam que na época do Chupacabra, toda sala de aula tinha alguém que conhecia alguém que tinha matado o Chupacabra, cara? Toda sala de aula, cara. Tipo, todo mundo tinha alguém na sala que tinha um tio que trabalhava na Nintendo. Isso, e sabia os jogos que iam sair. Sempre tinha o último episódio de Caverna do Dragão. Exato, exatamente. Episódio secreto da Caverna do Dragão. Eu acho foda aí na convenção de ufologistas e você fala, tipo, mas ufólogos. E aquela história do respeito dos ufologistas? Pô, e aquela história do ET de Varginha? Daí os caras falam, tipo... Você conhece a história do pipoqueiro de Varginha? Exatamente. Da underground pra caralho. Essa é a história indie de Varginha. Essa que é louco. Eu queria. Mas tem vários rolês, né, cara? Eu queria ir num desses rolês de ufologia. Cara, eu assistia muito. Seriam os deuses astronautas. Chegamos lá. Chegamos nesse ponto. Tava esperando desde antes do podcast. Tem várias piras que tu fica assim, caralho, tu assiste o filme e tu tem certeza absoluta que os ETs existem e que eles vivem entre nós, sacou? E que é o teu colega de sala ali. Uhum. Tem umas piras que são foda, assim, cara. Tu fica... Tipo, tem umas cavernas lá da Itália que tem uns desenhos loucos, assim, mal bem feito, assim, tipo, de 10 mil anos, tá? De 10 mil anos atrás, uns paradas, assim. Aí tem um cara que tá com um capacete, assim, tipo, um astronauta mesmo. Como assim, 10 mil anos atrás? Que loucura é essa? Acho foda que o primeiro argumento pra falar que as coisas foram feitas pelo ET é, tipo, isso aqui é muito velho, ou isso aqui é muito bom pra uma pessoa ter feito, tá ligado? Tipo, ninguém é tão bom assim. É o nosso egoísmo também de achar que só a nossa civilização é que presta, e ignorar todas as outras, e tipo, caralho, tinha umas civilizações fodas aí. O maluco, pô, múmia e tal, é um negócio... É cabuloso, aí, meu. É um negócio ou do ZT, ou muito bem feito. E as pirâmides, como é que carregava? Então, aí um dia desse o maluco descobriu, né, como é que carregava, que era com os rolamentos e tal. Os rolamentos. É, porque que, até tipo... hoje era um mistério. Tem, é, rola isso no Seria os Dois Astronautas. Era mesmo como um mistério? Porque eu vi... Eram todos os blocos. Então, mas eu lembro desse mistério sendo revelado nos meus livros infantil do Egito, que eles carregavam, que tinha um monte de escravo carregando coisas pesadas. Que é basicamente o segredo da humanidade, né? Tipo, meu Deus, como eles fizeram isso? É fácil, muitas pessoas se fuderam e muitas pessoas foram escravizadas. Em cima do corpo, dos corpos de muitas pessoas. Exatamente, pra alguém ser enterrado aqui. Cocaína, né? Mas é só escravidão. É, por exemplo, muitas pessoas teve que ouvir Legião Urbana. Muitas pessoas. Muitas pessoas teve que ouvir. Eu descobri, sabe o quê? Legião Urbana em inglês fica indie pra caralho. Fica Smiths. Fica tipo um Smithzinho. It seems cocaine, but it's only sadness. Nossa, caralho. É muito mais profundo. Nossa, é tipo Yankee. É, outra coisa. Caralho, que pesado. Ficou dark. Mas vamos falar dos casos famosos, né? Casos famosos de ufologia. Quero. Fala dos Homens da Máscara de Ferro. Vamos falar desse? Eu gosto desse, porque esse teve no Linha Direta, cara. Eu amava quando Linha Direta resolvia ficar, tipo, falar dos casos famosos brasileiros que ninguém desvendou, tipo, Benito Pedrinho. Sacou? Eu amava essas piras do Linha Direta. Quando virava, tipo, um programa de psicopata desse que você vê na TV fechada e tal. Aí os caras da Máscara de Ferro, o quê? Dois brother foram achados no morro lá em Niterói, só com máscaras de ferro. Máscaras de bronze, assim. E aí eles dois eram eletricistas. Essas máscaras de ferro de fundir, sabe? De fundir coisas. Assim. É, tipo de fundir... De proteção radioativa. De proteção radiativa. Quando for soldar também, as paradas assim. Era máscara de chumbo. Era máscara de chumbo. Nome ainda melhor do que máscara de ferro. É bem melhor. Máscara de chumbo. É. Aí eles foram achados só com uns bilhetes loucos, que tinha só uns símbolos no bolso, os dois de terno, assim. E os dois eram de Campos dos Goytacazes, e eles saíram de lá, tipo, falando um monte de rolê mó errado pra galera. Eles estavam participando de uns grupos meio de ufologia e tal. E aí, como se eles tivessem descobrido algum segredo, assim, tipo, sabe? Foi um rolê mó esquisito, assim. Os dois foram achados e eles tinham radiação alta no corpo. E os dois, tipo, estavam sem nada, sem sinal de nada, de, tipo, não é uma bala que matou, tipo, como que o maluco morreu, os dois morreram? Ou eles ficaram devendo pra um traficante muito criativo. Cara, nos anos 80, traficante fanfiqueiro. Tinha muita morte, né? Tinha que muito todos criativo. Esses casos tem sempre uma radiação alta envolvida, tipo o caso lá da neve lá. Essa casa é bizarra, tá ligado? Como é que é esse caso aí? Tipo, uma galera foi escalar uma montanha X lá na Rússia faz muito tempo, daí eles encontraram eles, tipo, meu... Você falou montanha na Rússia, eu entendi que era tipo um caso de montanha russa. Eles falaram montanha russa ali, cara. Tem um parque na neve. Não, é literalmente uma montanha na Rússia, tá ligado? Localizada na Rússia. E daí, tipo, eles que por acaso é uma montanha russa. Por acaso ela é. Veja a original. Eu era uma montanha russa muito antes da montanha russa ficar famosa. Você sabe como se chama montanha? Como eles chamam montanha russa na Rússia? Montanhas. Tá, vamos falar de hoje. Hoje tá horrível, o áudio, né? Pegasse a reprovação da Hel. Isso que eu ia falar, cara. A Hel, ela nunca faz isso. Ela super, tipo... Tipo, ela nem reagiu. Super maternalista, sabe? Tipo, não, tudo bem. No fundo, você é engraçado um pouco. Agora, ela bateu, tipo, Falcão, não faz isso na minha frente. Não faz isso na minha frente, sabe? Tipo, você tá louco, tipo... Agora ofendeu mesmo, ela ofendeu. Por osmose, eu fiz vocês ficarem mais idiotas com essa pergunta. Coisas me ofendem. Isso foi... Baixou aqui. Star Wars e montanha-russa. Piada, e montanhas. Entendeu? Quando a pessoa conta uma muito ruim... Daí dói. Porra, dói fisicamente. Desculpa, gente. Desculpa. Sério, desculpa. Vai, próximo. Enfim, montanhas. Na Rússia. Não, conta aí. Esse rolê é mó esquisito também. Então, daí eles foram escalar a montanha X lá na Rússia e daí, tipo, eles encontraram os caras, tipo, não sei quanto tempo depois... Alguma galera perto da barraca, uma galera muito longe da barraca, todo mundo meio que sem roupa e bizarrão, assim, e completamente cheio de radiação, assim, tá ligado? Pesadíssimo. E nada matou, assim, claramente, tá ligado? Esses malucos estavam com a pele meio alaranjada, como se eles tivessem passado um rolê estranho. E eles eram todos, tipo, assim, montanhistas profissionais. Uma galera fudida, que, tipo, era profissional de escalar, e aí, tipo, do nada morreu todo mundo. Do nada, por nada, assim. Nossa, e tem uma fita que, tipo, começa de um puta episódio. episódio do Arquivo X. Não, isso parece, parece e uma fita que, laranja, tipo, assim, alguns corpos parecia que tinham impacto de que eles tinham caído de não sei quanto tempo, de altura, assim, tá ligado? Tipo, eles estavam com os ossos quebrados como se eles tivessem sofrido impacto de uma queda, tá ligado? É, sendo que por fora não tinha nada. Tem vários rolês estranhos nesse caso. Tinha alguns como se, e os que estavam dentro da barraca, como se a barraca tivesse sido rasgada de dentro. Mas do lado de fora não tinha nenhum sinal de nada. É, foi... E qual que é o que aconteceu? É isso. Ninguém sabe. Foi ETs, cara. A verdade de chumbo, ninguém descobriu também. Tanto que eles perguntaram pros montanheses lá, que era o povo das montanhas. Falaram que rolam umas paradas estranhas mesmo. É, exato. Os caras das montanhas falam assim, mano, aqui é mó rolê bad. Ninguém chega perto, não. É, bem vocês falam, então ali, ó, é casa de férias dos ETs, tá ligado? O que aconteceu? Ah, aqui rolam umas paradas estranhas mesmo. É as fitas bizarras, faz, ó. Mas tempo, é, cara. Ninguém chega é perto dessa jeito. Parada, não. É, então. É, cara. Os montanheses não curtiram esse rolê, não, velho. É. Então, mas vocês nunca... Voltando pra isso, assim, vocês nunca viram nada, nada mesmo? Cara, assim, a única vez que eu vi uma coisa estranha, eu tava chapado de aço. Então, tipo... Então, não conta. E é muito engraçado. É esperado que você vê alguma coisa. Ou será que eles aparecem de propósito quando você tá chapado de aço? Tem um Google Alerts que fala, esse cara tá chapado de aço. Vamos lá. Vamos... Quase, o Raoni quase quebrou o pau. O Raoni quase morreu aqui. Nossa, eu quase morri. Cara, foram os ETs, foram os ETs, eles foram eles. Eu, mas Raoni, então, socou vamos a cabeça. Abaixar aqui, falar, não fala essa porra, não. Raoni mas socou fora. A cabeça numa lâmpada em cima do palco. Caramba. Aí, uma vez eu tinha tomado o Daime. Viu? E começa assim, você assim começa uma história. Começa assim a história, porra. E aí eu tomei em casa, assim, um chazinho. Assim, só em casa? O irmão do meu melhor amigo tinha trazido lá do Acre, lá. Da Emilândia. É, ele tava lá num rolê de barco lá e o maluco ofereceu ele comprar. Essa é a melhor Daime. História. Uma vez eu tomei Daime que o meu amigo trouxe do Acre. Tipo, uau. Ou é mentira ou é a melhor história de todas. Não, e aí eu também tive um contato... De terceiro grau, mas... Então, você assim, conhece quando você tá chapadaço, tá ligado? É, eu... Olha o rolê. Eu vi o padre dos balões. Lembra disso? Ele caralho. Falou comigo. Ele falou comigo. Okay, e o meu rolê falou... era assim, caralho, ele era muito engraçado. Eu não esperava. Ele veio me contando uma piada. Eu, caralho, padre dos balões. Tô engraçadaço. Não sabia que você tinha esse humor todo. Tava esperando, é. Bom, o cara se levando em balões. É lógico que ele tinha um senso de humor ali, tá ligado? É, a gente trocando então, ideia. Eu e o padre dos que balões. Que ele tinha pra fazer isso, né? Mas ele me falou tá que os ETs existem. Então, embora, o padre dos balões te falou que os ETs existem. É, e no meio disso, ele veio assim, chegando. Ele fez meio tipo um, padre dos balões. Tu é muito tipo zoeiro. Sérgio Malandro, assim. Não tava esperando, tu é muito show. Aí a gente trocando uma ideia sobre a vida, e ele falou, aí, os ETs existem. Caralho. Eu falei, caralho, tipo, é uma imaginação muito limitada, né? Tipo, quando eu uso drogas, vem alguém da cultura popular e me fala que ETs existem. Ao invés de virem ETs, tá ligado? É. Ah, vieram vários ETs, eles são muito brothers. Não, tipo, veio um cara e falou, pô, e aí, como é que você tá? Ah, é, os ETs existem, tá ligado? Mas você lembra do padre... Tipo, a cara, você lembrava tão nitidamente da cara do padre? Era uma vibe, balões. Era tipo uma vibe. Sonho. Tipo, você olha o cara e você reconheceu o cara. Mas ele chegou e se apresentou, oi, eu sou o padre dos balões, não, né? Não, ele só chegou e falou comigo e eu sabia de alguma forma que sacava que era o padre dos balões, sentiu. Ele tava com os balões. Assim. Um pouco antes a gente tava ouvindo uma música que eu gosto, que era a banda Padre dos Balões. Eu acho que isso influenciou. A gente chamava A Mulher Que Eu Amava Morreu e o refrão da música diz, eu vou escrever o seu nome num papelote de cocaína. Caralho. É, tipo, que a mulher largou ele e ele falou, tipo, eu não vou escrever um samba, eu não vou chorar por uma semana, eu vou escrever o seu nome num papelote de cocaína e eu vou cheirar tudo pra acabar com o morro. Profundo, cara. E existem os ETs. Isso, o padre dos balões falou, tá falado, né, meu? Falou, porra. Falado, acabou. Isso aí. Porra, cara. Mas é... Eu fala mais um caso bizarro pra gente comentar. O caso, mas teve o primeiro caso registrado... É, de envolvimento do exército é um que se chama Operação Prato, o que, né, o que é sempre maravilhoso, né, as autoridades brasileiras sempre acertam os nomes das suas missões. Sempre é certo. Artística, é artística, né, cara? É maravilhoso, assim. É sempre polícia. Será que eles pensam na hora, assim? Ou eles têm alguém que... Cara... Um cara específico, né? Tem uma reunião. Exato. Isso, que pensa? Tem alguém que eles contratam, tipo, sei lá, Washington Oliveto, assim, sabe? Dos nomes de operação. Washington Oliveto, dos nomes de operação publicitário, assim. Eu gosto dos desenhos tamanhos das mercadorias apreendidas, assim. É, cara, é muito bom, cara. É genial, cara. Tem um cara do design que fica lá só pra, tipo, ó, chegar nas mercadorias, arruma lá pra gente que a gente vai tirar foto, tá ligado? É foda. Aí bota as balas, assim, pra 76 DPs. Então, fica mais da hora. Caralho, velho. Os caras são muito, tipo, artista frustrado. Muito, cara. Ah, eu queria ser... Eu queria ser grafiteiro. Né? Eu queria ser grafiteiro. Mas tive que ser polícia. Vai fazer lá os negócios. Montar... O que rolou na Operação montar Prato? Painel de... Eu vou no banheiro, vai falando da Operação Prato. Então, Operação Prato, enquanto a Hel vai no banheiro... Operação Prato... Ela... Ela fica traumatizada. Ela não gosta de ouvir essa história. Não, ela lembra do passado. Ela foi realizada em 77, um dos primeiros grandes casos assim, no Brasil, que eles estavam vindo muito falatório, né, sobre OVNIs no Pará. UFOs no Pará. E aí os militares falaram, não, a gente vamos averiguar isso aí. E aí o capitão lidera, foi montaram uma... A sua história é tipo, o exército ouviu fofocas e falou, hora de uma operação. Isso, exato. Tragam o Washington Oliveto. Eu não sei se você sabe, mas é assim que as guerras acontecem. É assim, dizer, tá ligado? Esse é o modus operandi do exército. Eles ouvem dizer, o quê? Eles estão entrando em guerra? Não, tem uns caras soltando umas bombas lá. Os norte-coreanos chamaram minha mãe do quê? Exato. Eles vão jogar o quê em mim? Exato. Joga nele antes, agora. Exato. É, Operação Prato foi liderada pelo capitão Uirange Holanda, o que é um nome... Peraí. Uirange. Certeza. Uirange Holanda, que provavelmente era... Uirange, Raoni. Raoni. Tudo reptiliano. Qual é o nome da sua irmã? Uane, é maravilhoso, cara. Tipo, seus pais fumavam muita maconha, Raoni. Hora do parênteses na história do ET. Isso vai ficar num contexto... Seus pais usavam muitas drogas, Raoni, né? Cara, seus pais provavam um ácido forte, esporte, cara. Certeza que chegou perto da sua irmã se chamar Lua, tá ligado? Certeza, tipo, cara. Não, módulo que, tipo, lunar. E essa... Módulo eu tava lunar. Na casa dos meus pais ontem, e eles estavam tendo essa história, porque minha irmã se formou dela, tipo, não sei como a gente chegou na conversa sobre o nome dele, tipo, era ou Uane ou... Chloé. Gota de orvalho. Deus sabe, tipo, eles colocaram vários nomes bizarros numa parede e jogaram dardos vendados, tá ligado? Pra ver qual que eles escolhiam, porque, tipo, não porra, tem, cara. Não tem, tipo, ou esse outro, que não tem porra nenhuma a ver. Mas se ela chamasse, se ela fosse um homem, ela ia chamar Bolívar. Bolívar, cara. Ela fica, tipo, caralho, ainda bem que não nasci homem. Os pais do Raul eram muito do rolê, tipo, era muito, cara, totalmente. Usar umas drogas e falar... Pifla, fazer uns negócios comunistas, assim, sei lá. Certeza, dividir uns bens, nossa, tá ligado? Certeza, tipo, cara. E daí, nossa, cara. Minha irmã falou, nossa, imagina se eu nascesse homem, que merda. E daí os dois, tipo, ai, não, Bolívar. Tipo, minha mãe, ai, é lindo. E meu pai, tipo, um nome forte. E daí a gente, assim, tipo, não, como assim? Todo esse tempo passou e você ainda não percebeu que era o nome errado. E você é horrível. Peraí, qual que... E você, assim, qual que foi a desculpa deles, assim? Qual foi a droga do dia? Nossa, meu pai tem uma história muito boa sobre dor, tipo, que se vocês quiserem, não sei, essas drogas são erradas e tal. Uh-huh. Eu fumei uma vez, mas uma bad. E daí, claro. Tipo, ele contava essa história recorrentemente, do tipo, eu tentei, mas não dá certo, tá ligado? Não usei drogas. Só que cada vez que ele contava, tipo, eu fumei umas duas vezes, mas só deu uma como que ele não falava? Deu um baixo astral. E daí ele contava, tipo, eu fumei umas quatro vezes só, mas deu errado. Eu fumei todo fim de semana durante 20 anos. Anos, tá ligado? E toda vez é tipo, velho, quantas vezes você fumou? Fala logo, tá ligado? A gente desembucha, tá ligado? Mas é engraçado com esse lance de nomes, você saca mais ou menos a vibe dos seus pais, tá ligado? É, tipo, sim. Minha mãe queria me chamar de Willy, por causa do Willy Nelson, tá ligado? Sério? Ela tava ouvindo muito Willy Nelson, ela falou assim, ah, eu vou chamar ele de Willy. Tá ligado? Willy, cara. Willy. Meu nome é Eloara, né? Não posso falar. Oi? Heloísa, Eloana e Eloara. Caralho. A minha irmã gêmea é Eloana. Qual que é o problema? Só foi simpatia? O diabo chegou e falou assim: se você botar um filho no mundo e não começar com E alguma coisa, vai dar ruim. Se não começar com réu, eu venho te buscar. Tá ligado? Exato. É, não sei. Não é sei bom que ser que em minha homenagem. É, então. Foi isso. Não, minha família tem uns nomes estranhos. Marola, Genitária. Genitária? Genitália. Paraguaçu, Suemeri. É, Genitária. Minha tia, Genitária. Genitária. Genitária. Que animal, velho. Cara, que animal. Você tem uma família de gangsters mesmo, né, cara? Porra, tipo, cara, eles botam os falecidos tipo um clã, na camiseta. Tá, é, então. Um clã. Eles botam os falecidos na camiseta e dão nomes muito estranhos que, tipo, cara, você não pode zoar. Tá, não, genitário é firmeza demais, velho. Suemeri, eu acho bizarro. Suemeri, Suemeri. Suemeri. Suerivan. Mano do céu. Alecrides. Alecrides. Não, é demais que, tipo, os nomes original, tá ligado? Você não vai ouvir esse nome em mais lugar nenhum, tá ligado? Tipo, caralho, cara, velho. Nossa, que louco, velho. Tem uma prima, cara, que tem nome de índio também. Aliás, é foda, uma vez a gente foi numa festa... Qual da sua família? Ana Terra, Rosa Morena, não sei, mas eu acho que é, tipo... Pra mim, eu não acho estranho, porque eu fico pensando, é como se, tipo, Pokémon tivesse lançado naquele ano, assim, e todos, tipo, eu tenho 2 anos de diferença pra minha irmã, e ela tem 1 ano de diferença pra essa minha prima. Então é como se, tipo, meu, Pokémon é muito louco, né? Meu filho vai chamar Pikachu. Tipo, ah, se eu tiver uma filha, vai chamar Charmander. E daí minha tia falou, tipo, pode crer, a minha vai chamar Bulbasaur. Eu acho que é a mesma coisa, tá ligado? Eles estavam numa vibe, tipo, nossa, isso é uma vibe da hora. Índios eu nunca legais. Vou enjoar disso, tá ligado? De nomes índios. Não tem nada, não tem, tipo, não tem, você entra na minha casa, não tem, tipo, olha esses enfeites de índio. Não tem, olha, nada. Se você procurar nos arquivos da casa, assim, foi, tipo, uma brisa randômica, esses... assim, é, de caralho. Não sei o que aconteceu. Foi um lapso, tá ligado? Mas um dia a gente chegou numa festa, numa festa de uma criança lá, e não, a gente não era mais criança, a gente já tava velho. Mas tinha, você tinha que, qual o seu nome e tal, porque a mulher tinha uma lista. Qual era o nome da criança? Não, a criança não era do nosso clã. Na criança clã. Que se foda, tá ligado? Ah, tá. Do clã indígena. E a mulher com a lista falou, tipo, o seu nome. Daí eu cheguei, tipo, Raoni. Dela, o quê? Deu, tipo, Raoni, tá ligado? R-A-O-N-I, tipo, tá no R o meu nome. Não é no H. Dela, tipo, tá show dela. Ah, tá, beleza, pode ir. Daí chegou minha irmã, tá ligado? O seu nome dela, Uane. Uane? Uane, parece que você tá inventando, parece que você tá tendo um derrame um pouco, assim. Eu amo sua irmã. Sua irmã deve ser uma pessoa genial, não, e muito legal. Você não conhece, você não. Mas eu tenho certeza que ela é. Mas é tipo, Uane é tipo, você tropeçou e Uane, entendeu? Que sua língua tropeçou, não. E de repente Uane. Eu adoraria assim. Te ver tropeçar. É, deve ser louco. Porque ninguém tropeça fazendo Uane. Daí ela passou, tá ligado? Você nunca daí chegou viu minha prima e falou, tipo, seu nome dela, Aruana. Daí a mulher, tipo. Daí chegou a quarta pessoa, minha outra prima. A mulher, ela tava, tipo, ela olhou no fundo dos olhos dela, assim, ó. Ela, tipo, empertigou-se sobre a lista com a caneta e falou, tipo, seu nome? Ela, tipo, ah, não, Mariana. Ah, tá. Ufa, tá. Medo, sério, já. A mulher, tipo, ela respirou aliviada na hora, assim. Ele ficou tipo, caralho, velho, olha o que vocês fizeram. Que bagaceiro foi desse jeito. É, meus primos já não passaram tanto, acho que meus tios ficaram meio traumatizados, mas eu tenho umas. É, Ana Terra, Flor de Lis e Rosa Morena. Caralho! Que da hora! Mano. É bonitinho, né? Drogas. Flor de Lis. E a Ana Terra a gente chamava de Ana Areia quando a gente era criança. Odiava muito. Como que eu virou vou zoar isso? Com de... ela. É, na areia. Que nem tinha um moleque da minha escola que me chamava de Yellowara. Nossa, eu odiava muito. Sério? Nossa, você odeia a cor amarela até hoje, assim. É, então, eu acho não, estimoso. Meu quarto tem várias coisas amarelas, tá aí. Aí, verdade, ó. Aí. Você incorporou. Psicologia. Incorporou. Mas a foto é quando você chama Raoni, não tem como te dar um apelido, tá ligado? Porque os caras estão tipo, ah, e aí, sei lá, eu não lembro, nunca teve um apelido que durasse tempo suficiente pra eu lembrar hoje. Nossa. Mas é tipo, como? Velho, o cara chama pessoa apagada. Raoni, tá ligado? É, então. Não, pessoa que chama Raoni, tá ligado? Os caras ah, tão, mas tipo, eu tinha caralho. Vários que tinham nada a ver, tipo, trocinho virtual, né? Me chamava assim. Como assim, cara? Não me lembro por quê. Porra. Trocinho virtual. Me chamava de Macaulay, filho da puta. Porque Macaulay, eu parecia... filho da puta, cara. Eu parecia o Macaulay. Do pop. Princesinha do pop também. É que Princesinha do pop foi recente, tá ligado? Mas é que Macaulay, filho da puta, era foda. Durou Macaulay, filho da puta. O cara gritava de longe: Macaulay, filho da puta! Eu só olhava, tipo, não precisa. Não precisa do filho da puta, sabe? Mas você pegava mal, assim? É porque. Não, eu só ficava chocado que ele tinha uma paixão muito grande por me chamar de filho da puta. Hoje a gente pode olhar desse jeito. Se um cara viesse na faculdade e falasse: ô, Macaulay, olha o filho da puta, tipo, esse cara é engraçado, olha lá. É, mas, tipo, na época devia ser esquisito. É, de boa. Não, era meio bizarro, porque ele gritava de longe, tá ligado? Tipo, o cara, tipo, acho que era o ponto alto do dia do cara, tá ligado? Ele viu o foco, olha, olha. É, então, mas isso é verdade, ele devia gostar muito de você, né? E do Macaulay Culkin, também. Também, cara. Também. É estranho. Mas sobre a Operação Prato... Operação Prato, né? Então, qual é o lance? Vocês não falaram nada sobre isso? Não, cara, a gente não falou sobre nomes. Parou pra falar de nomes exóticos... Por, deu tempo porque? De você voltar. Porque o não, mas você vai entender. Porque o capitão da Operação Prato se chama Uirangê, Holanda. Que, Holanda. Que provavelmente é um ET também. É o... A gente chegou nessa conclusão. Bisavô do Chico Buarque. Exato. Sim, é ele mesmo. E aí, enfim, mas a Operação... O maior ufólogo, né? Tem, tipo, o maior historiador. Esse e o maior ufólogo. O maior ufólogo, tipo, eu tava lá, eu era ufólogo antes disso ficar popular. Mas, basicamente, o que aconteceu foi que eles viram, estavam vendo muitos, né, ufos. Pratos. Pratos. Muitos pratos. Eles estavam vendo muitos pratos voando. E aí eles decidiram investigar, porque é isso que os militares fazem. Isso é foda, né? Pra gente fica esquisito, porque a gente falava em disco voador, mas nos Estados Unidos o cara era muito internacional. Assim, muito, tipo, mesmo. Manjava. Pra balando, cara. Pratos voadores. Mesmo em 77, o militarismo brasileiro já sabia projetar os padrões do futuro, dos padrões de nome de missão. Já sabia que era o país do o futuro? Agora eu que bato em você. Caralho, hein, Hel? Muito bom, muito bom. Fui eu que passei isso pra você, né? Desculpa. Excelente. Não, olha, quem é tiozão gostou dessa piada. Excelente. Okay. Haters vão tentar comparar com a piada quem da montanha, quem tá em casa está mas... dando uma gostosa risada no momento, segurando uma a posta. Quem é tiozão ficou com tesão, eu sei. Eu sei. Conheço meu eleitorado. Mas basicamente não deu em nada a Operação Prato. É. Ela foi encerrada. Pensei que eles tivessem descoberto nesse ano. Deu nada, mas 77, aí... Mas mudou tudo. O importante é que eles falaram, não, nada disso... Nada disso vai sair, tudo isso será arquivado em ultra secreto. E aí tá em ultra secreto, então aí não, a gente não tem como saber. Então esse caso não é nem um pouco interessante. Tipo, eu não quero admitir derrota, né? Eles foram, não acharam nada, mas isso é... Deixa ultra secreto. Ninguém pode ver isso por 800 anos. Exato. Porque é muito secreto, tipo, não tem nada assim. É um guardanapo escrito, não achamos nada. Não, é secreto, ninguém pode ler. Uau, o que será que eles acharam UFO lá? UFO Brasil, né, cara? Eles enterraram numa cápsula do tempo, assim. Em 100 anos, só pra descobrir que não tem porra nenhuma. Exatamente. Outro caso interessante foi um que eles chamam de A Noite Oficial dos UFOs no Brasil. Caralho. A Noite Oficial. A Noite dos Mil UFOs. A Noite dos Mil UFOs. Basicamente isso. Ou 21 UFOs, porque foi o que aconteceu. Especificamente 21. 21, caralho. É, em maio de 1986, numa noite assim, tiveram 21 reconhecimentos de UFOs em São Paulo e em Goiás. Caralho. Pois é. No mesmo dia. No mesmo dia, na mesma noite. Várias pessoas reportaram isso. E aí, foi a primeira vez que a Janis Joplin tocou no Brasil. É só uma coincidência, eles não estavam usando drogas. Que dia é? Isso foi 86, você falou. 86, maio de 86, não sei o dia. 21, não. Não, aí você não já Por não quê? Sei. Você tá tentando lembrar o dia. Qual é a sua teoria? Você tava lá? Não, queria saber só. Qual é a fanfic do Arquivo X que você vai escrever quando chegar em casa? Eu tenho uma pira de números, eu fiz engenharia, né? Eu tenho uma pira de números, eu fico calculando às vezes os números, eu fico pirando essas porras. Os padrões matemáticos do universo, gente. Caralho. Loucos padrões matemáticos. Não foi maio de 86. Porque o universo é pulsante, né? Então eu fico nessa pira. Mas, enfim, o que foi muito doido é que foi a única vez que o governo veio a público pra reconhecer, tipo, oficialmente... Que eles foram investigar. O governo chegou e falou assim, mano, a gente não sabe o que é isso. Exatamente, tá, tipo, eles tiveram que falar isso oficialmente, porque muitas pessoas falaram, as 21 pessoas iam botar a boca no trombone. Iam falar com a mídia. Os tiozão estão curtindo muito o nosso podcast hoje. Mirando, né? Tipo, nossa. Eu entendo a linguagem dos jovens. Tem um tiozão presente aqui hoje no recinto. Tem um pseudo tiozão ali, tô vendo ali atrás. Quem é? Olha, ele deve estar curtindo, que você chamou ele de pseudo tiozão. Aqui da hora. É só pseudo. Ele escondeu a ereção de levinho. Todo mundo viu. É justo, justo, justo. Mas sim, rolou isso e foi muito teta, assim. E na época Foi uma treta, foi muito treta. Foi mó treta jornalista profissional. Rolou isso, foi muito treta. Rolou isso, sim. E foi mó treta. Aí, não precisa aí. De diploma não pra ser jornalista. Claramente. Mas na época, o ministro da aeronáutica, que eu não sabia que a gente tinha um ministro da aeronáutica, mas na época, pelo visto, tinha. Na época, estava em voga. Estava em voga, aeronáutica. Tinha acabado de inventar. Tinha acabado de inventar o que, se por acaso, chamava Otávio Moreira Lima. Assegurou a presença dos UFOs. Caralho, disse que, de fato, eles viram coisas estranhas. O caso também envolveu o então presidente da Petrobras, Osiris Silva. Nossa, cara. Então, não sei porque a Petrobras foram chamadas. Eles vieram do fundo do mar na venda do Pacific Rim. Pacific Rim. Uhum. Aliás, isso é real, sabe? Isso. Conta mais. Tipo, existe um programa, sei lá, do History Channel, que os caras falam, tipo, um monte de gente falando sobre essa teoria. De... Não, existem os ETs e eles não vêm do céu, tá ligado? Eles vêm da fenda interdimensional. Homens lagarto. Reptilianos. Loucos reptilianos. Jay-Z e a Beyoncé. Jay-Z e a Beyoncé são reptilianos. O George Bush. Crocodilo, né, hoje em dia. Crocodilo, por isso tá ficando tudo reptiliano. Da hora, mas que mais a gente vai jogar agora? O que que é agora? Pera, calma, ainda tem um... Não tem mais um caso. O último caso era do ET de Varginha, que foi... Já foi falado. É, já foi. Já falamos que ninguém aqui teve relações sexuais com extraterrestres. Não. Já falamos... Se colasse um ET, você transaria com ET? Se fosse gatinho, se o papo me interessasse, é a mesma regra, cara. Eu não tenho nenhum preconceito. Vai que, tá ligado? A mesma regra pra humano. Se me interessasse, falar um papo que me xinga, um papo agradável, se me trouxer um centro salgado. Um centro salgado. Uma coisa assim. Uma concha. É, sabedoria. É a mesma regra, não tem preconceito, regra. Não. Muito bom. Se me interessar... Excelente. E se você fosse a primeira ser humana a encontrar um ser ET? Ser humana. O que que tem? Quais seriam minhas... Qual que seria a sua reação, assim? O que que você faria? Cara, eu estaria muito de boa. Eu já vivi muita coisa. Eu acho mais estranha. Até. Tipo. Você já viu umas rolas muito mais horríveis do que aquele ET vai aparecer na sua frente? Não vi tantas rolas assim pra ver umas rolas mais horríveis. E rolas tranquilas. É fácil ver umas rolas. É fácil ver umas rolas estranhas. Eu acho que cara. Não, tem todo tipo de rola, né? Tem. Mas é. Não vi nada fora do padrão falando de rola. Mas, cara, tipo. Uma vez eu tava na Tailândia. Caralho, velho. Mesmo? Tipo, de verdade. Nosso podcast, Jet Setter Ufólogo. Aí eu conheci umas trans, assim, na rua. Aí a gente começou a trocar uma ideia. E elas falaram, a gente tá indo pra um clube de salsa. Vamos? Eu falei, vamos. Clube de salsa na Tailândia? Eu e mais três trans numa moto. Caralho. A gente foi pra um clube de salsa que ficava, tipo, embaixo de um negócio. Era um negócio de um subsolo, sabe? Um bunker. Aí só tinha um monte de anão de turbante lá. Tava tocando Michel Teló. Caralho, muito bêbada. Sério, de verdade. Eu muito bêbada. Eu pirei que o DJ era brasileiro. E era tipo meio... Era meio num palquinho alto, assim, onde ele tava tocando. Aí eu queria subir lá pra falar com ele, porque ele era brasileiro, porque ele tava tocando Michel Teló. Aí subi lá pra trocar ideia com o cara. Claro, o cara não era brasileiro. Pra mim, tipo, o que você tá fazendo aqui? Vaza. Aí eu tive que descer, não conseguia descer. Aí subi na cacunda, no meio anão, assim... Cara, foi muito bizarro. Cara, que rolê foi esse? Foi mais bizarro. E aí, bizarro, eu tinha acabado de chegar nessa cidade nesse dia. Chiang Mai, a cidade. Tipo, lá no norte, perto do Laos. Aí eu tinha acabado de chegar lá nesse dia. Eu não sabia o nome da pousada, não sabia nada onde é que eu tava. Nossa, eu cheguei lá, emendei um rolê no outro, parei nisso. Então, pra voltar, eu não sabia voltar onde eu tava. Aí a mina me deixou no rolê, assim. Falou, é aqui? Eu falei, é aqui. Aí ela foi embora, eu falei, caralho, não é aqui, não. Não sabia a menor ideia de que eu tava. Eu fiquei no meio da rua, pedi uma carona de moto. O cara me deu o maior esporro. Finalmente a gente conseguiu achar onde eu tava. Caralho, tava fechado. Cara. Eu tive que dormir na lavanderia do lado do hostel que eu tava. Olha que bad. Caralho, é horrível. Nossa, cara, que histórias doidas. No meio da Tailândia rural. Que aventura rural, estranha, Tailândia rural. Caralho. Ah, Tailândia rural. Os anões saem pra balada de turbante. Pra rolê de salsa. Meus tempos jovem perdida na Tailândia rural. Onde os anões saem de turbante pra balada de salsa. Onde toca Michel Teló. Meu, isso tem que estar no RPG em algum dia. Os anões de turbante estavam num retiro de luta de Muay Thai. Estavam lá. Bora. Peraí. Sério? São anões de turbante lutadores de Muay Thai. Era árabe, sacou? Durante o Matt, eu ido lá, igual um grupo, pra, tipo, lutar Muay Thai. E eles estavam rolando salsa ali com você? E aí eles estavam no curtindo clube de salsa underground com as trans lá, que curtindo o Michel Teló. Caralho, velho. Eu tô muito... É muito pós-moderno, cara. Uma viagem pós-moderna, cara. Que impressionante. Esses foram meus vídeos. Não, engraçado é que, tipo, o DJ lá que tocou o Michel Teló, ele não fez a pesquisa dele, tá ligado? Tipo, ah, vou pegar salsa, pô. Bagulho brasileiro ali, tá ligado? No random, assim. Acho que o cara nunca ouviu salsa na vida. O cara devia estar curtindo um Bob Marley no fone dele. Tava lá botando qualquer coisa, um playlist, assim. Whatever. Caralho, velho. Nossa, foi vamos... mais louco do que ETs. Muito mais... Não, muito mais... Não. Anão mais de turbante, louco. Nossa. Né? Balada de salsa tocando Michel Teló. Na Tailândia. Na Tailândia. Na Tailândia rural. Porque eles estavam no retiro do jiu-jitsu. Muay Thai. Tem vários retiros loucos lá de Muay Thai, lá no interior da Tailândia. Assim. Caralho. E que tem anões de turbante. Vai pra lá pra isso. É, a galera viaja, assim, vai pra lá pra fazer isso. Assim. Ficar um mês lutando lá. Que fita, no interior, assim, da Tailândia. Mano, caralho, velho. Que... Eu tô muito chocado. É, então. Vamos só passar pro RPG, que é maravilhoso, tipo, cara. Essa, tipo... vai, se é. É, não, nossa. Até você no retiro de Muay Thai. De Muay Thai no norte da Tailândia. Nossa, que história maravilhosa, cara. Saudades. Não, conta mais um negócio de ET, eu vou no banheiro. Beijo. Eu cara, amo tô vocês. Todo mundo indo no banheiro. Vocês... Fala mais um negócio de ET? Esse é um meta-comentário. Né? Tipo, tá quando a gente gravava na cama do Daniel, a gente não precisava fazer. Parece que é um podcast erótico quando a gente fala. A gente gravava na minha cama. Não era erótico? Nossa. Nossa, caras, então eu mandei muitas mensagens erradas pra vocês. A gente podia ir no banheiro, ninguém sabia, a gente só cortava. É, isso é verdade. Calma aí, não fala nada. Não, cara, agora a gente tá tomando breja pra caralho. Agora a gente tá enchendo o caneco pra afogar as mágoas. E a bexiga está cobrando. Já volto, beijo. Agora vai ser uma palavra do público. O público vai interagir, vai parar de ficar no celular, porque só tem 5 pessoas aqui nessa porra. Antes eram 3, cara, pelo menos aumentou um pouquinho. Aumentou, eu falei que ia chegar mais alguém. Bem que você disse, mano. A esperança é o último que morre. Alguém vai falar aí. Fala, tiozão. Você que vai, parou de mexer no celular. Manda uma palavra. Manda uma palavra. Uma palavra. Fala aí. Uma palavrinha. Palavra. Tiozão é sacanagem. Tiozão é sacanagem. Você já transou tiozão, real? Já. Já? Cara, assim, eu gosto de um cara mais velho, porque os caras da minha idade sempre são um bando de bosta, okay. né? Ok. Mas nunca explorei tanto também. Mas a última vez que eu transei com um tiozão, eu tinha acabado de terminar, assim. E eu tava meio travada, sabe? Quando você fica meio... Você termina... Não sabe, fica meio perdido. Como é que faz isso mesmo? Bosta, e todo date que você sai é uma bosta atrás da outra. Você fala, caralho, eu não sei fazer isso mais. Fudeu, eu nunca mais vou transar na minha vida. Caralho. Aí eu tava num rolê muito esquisito. Aí que eu não posso dar detalhes, porque eram cara, pessoas que famosas foi realmente esquisito mesmo. Não, era um rolê esquisito, tinha umas pessoas famosas envolvidas. Caralho. Globais envolvidos nesse rolê estranho. Era. Aí tava lá muito bêbado. Aí do nada tava falando com esse tiozão nos aplicativos desse da vida aí. Sei que eu liguei pra ele, fui pra lá, acordei, tipo, na casa dele, assim, no outro dia, meio sem saber quem ele era, assim, tipo, caralho. Mas foi bom, porque acordei com várias marcas, então a gente teve um... Então bom, foi legal. Rolou. Legal, e depois disso eu me destravei, assim, de conseguir sair com outras pessoas. Tipo, foi aquela parada de primeira vez, assim, parece que eu, tipo, desvirginei de novo, assim. Então, o tiozão basicamente salvou o seu sexo, assim. É, o foda foi o quê? Eu esqueci meus brincos preferidos na casa dele. E ele me enrolou muito pra eu pegar e, tipo, cara, eu não quero te transar de novo, eu só quero pegar os meus brincos. Tá ligado? Se não fossem os meus brincos preferidos, nunca mais você ia ouvir o meu nome, sacou? Por favor, só me dá os meus brincos. E aí ele ainda assim ficou me enrolando, aí finalmente consegui buscar, assim, tipo... foi um dia de vitória na minha vida. Porra. No final dos contos era o Roberto Marinho, né? No final dos contos era o Roberto Marinho, caramba. Era. Que é um Mas ET. É, tiozão é legal de transar. Meninas aí, vocês, investam num tiozão. Aí, ó. Eles sabem transar, não te encher um saco, né, Ju? A Ju tá ali, ó. Não pra pegar o brinco de volta, consegui, teve a segunda transa. Consegui dar um Mr. M nessa transa aí. É, falei pra ele, pegou, cara, sumiu, preciso muito desses brincos, vou gravar uma parada, preciso desses brincos, inventei mó história pra ele. Falei pra ele, preciso que você deixe na portaria pra mim. Depois a gente sai, depois a gente combina. Depois a gente combina. Nunca mais não ele ouviu. Nunca mais ele ouviu meu nome. Boa. Foi aquela vez, né? É mais fácil sair com o porteiro que você pegou o brinco do que com o tiozão. Muito mais. Ah, não, não queria sair com ele de novo. Foi aquela coisa assim, só pra dar aquela desvirginada da meia-idade, assim. Mas não ia sair com ele de novo. Foi um erro. Era um erro que eu não ia prolongar, não. Porque depois que a gente tá velho, a gente não prolonga certos erros também, né? Justo. Bom, então vamos jogar RPG? Vamos jogar RPG, depois da minha vida sexual sendo aberta aqui pra todo mundo. É, foi culpa do Bruno ali, cara. Porra, tiozão Bruninha. Sacanagem. Tiozão é sacanagem. Tiozão é sacanagem? Tiozão é sacanagem. Uma pergunta tipo, ainda no ar. Fica a pergunta. Pode ser. Pode ser sacanagem pode se, ser, sim. Se o tiozão estiver aberto. Exatamente. Se o tiozão firmeza, né? Vai querer. Se o tiozão show, ele vai querer uma sacanagem. Ah, exatamente. Show. Vai, RPG. Vai, Rony, faz sua mágica. Algo me diz que vocês lembram o que aconteceu da última vez. Pra quem não sabe o que aconteceu na última vez, eles lutaram contra o barman, desceram mais um andar no Babadeiros Club e chegaram no banheiro, onde um cara pediu pra eles acharem o dealer e trazerem um pó do bom, mas eles acharam melhor cortar o cara no meio e pegar o cartão dele. Foda-se essa porra. Estraga tudo, né, cara? Cara, pior que eu acho que foi, porque a gente tava no final do podcast e a gente falou, nossa, a gente chegou então bastante já o Gus hoje. Não, a gente tava bêbado, porque a gente na treta do barman a gente ficou dando um shot em cada turno. Ah, é, a cada turno tinha que dar um shot na treta do barman. Teve isso, então a gente tava bem. A gente fez isso então, e um podcast então com o Gus ao mesmo tempo. Exato. O Gus tava bebendo desde tarde. O Gus tinha já. Ele chegou. O Gus ele tava com o microfone no sovaco gritando assim. Ele deitou no chão. Ele deitou no meio do negócio. Eu não sei se vocês pararam, mas tá se tornando de fato uma tradição, né? Ele deitou pessoas no chão. Pessoas deitarem no chão do palco. Das regras. Mas eu, quando deito no chão, é bonitinho. É verdade. É verdade. Porque não é no meio do bagulho. E também você não grita reclamando das regras, tá ligado? É verdade. É, isso também. Foi peculiar. Ele não fez uma réu legal, então. Ele fez. Ele descolou umas facas pra gente. Essa foi uma das coisas que ele não fez legal. Mas então. Mas é, sim. Vocês conseguiram. Vocês estão no banheiro do Babadeiros Club, onde várias pessoas muito intimidadas estão no canto do banheiro, assim, e tem duas pias quebradas no chão, porque o Daniel jogou pias nas pessoas. Ele começou a treta assim, ele tipo, eu não tô com paciência pra isso aqui, eu vou arrancar uma pia e vou jogar nesses caras. Ele começou assim. Ele resolveu isso em poucos segundos, cara. E aí a gente esquartejou o cara, Porque o cara tinha engolido o cartão, e daí tipo, sendo leve pra ele, tá ligado? A gente esquartejou o cara, e aí no final o Daniel, não satisfeito, o Daniel foi lá e jogou outra pia. A pia restante que tinha no cara. É. Depois de esquartejar. Pra garantir, tá ligado? Só pra garantir. Ninguém mais mexeu com eles. Viu? Ou seja, funcionou. Exatamente. Para o futuro, o Raoni me entende. É uma ótima solução pra quando você estiver no banheiro. Você pega e joga uma pia em alguém. Ok, vocês estão com o cartão. Ele tá um pouco sujo de sangue. Tudo bem. Ah, suave. A gente entendeu. Quantas pias tem sobrando? A gente usa uma delas pra lavar o cartão. tem mais quatro pias. Então o Daniel lavou o cartão. A gente lava o cartão. Vocês lavam o cartão. Ju, vem mais uma cerveja pra gente, por favor. E pedem mais uma cerveja. E daí a gente vai. Vamos testar esse cartão então no elevador aí. Vamos testar esse cartão no elevador então. É, então. Vocês entram no elevador e. Enquanto isso, a gente trocou de robô de novo, né? Isso é importante, porque saiu o Gus, o robô dele que não tinha nem nome. E aí a Cláudia voltou do romance que ela tava tendo, acho que... Ela tinha ficado muito louca com o barman da última vez. Ela tinha ficado em espanhol. É verdade. Olá! É verdade. Eu sou Cláudia. Eu sou Cláudia. Desde 14 anos que eu quebro a versão de meu rosto. De minha face. Era isso, é verdade. Ela tinha ficado nesse modo espanhol. Muito bom. Você tá no modo espanhol? Eu já vivi lá em Espanha, pero eu não sei falar. São sim. Não. Você... Como assim? Quê? Como que você viveu na Espanha? Eu realmente já morei na Espanha e não sei falar espanhol, realmente. Quanto tempo você morou na Espanha? Eu morei quase um ano na Espanha. Caralho. Só usando portunhol? Era, eu trabalhava no produtor, a gente falava inglês o tempo todo, cara. Ah, meu chefe era alemão. Então entendi. Muito bom. Só que... Vocês entram no elevador e testam o seu cartão novo, o elevador fecha e vocês descem mais um andar. Certo. Quando a porta do elevador abre, a luz do elevador apaga. E vocês não conseguem ver nada pra fora do elevador, assim. Tá tudo absolutamente escuro. Dá um vídeo, cara. Mas vocês ouvem vários gemidos, assim. Hasta pero. Pero. Estamos no dark room. Pero que Deus se pueda, eu sou um peroguia. Eu vou em lá frente, eu vou adelante, que eu tenho um sonar, um radar. Aí, aqui então em ela minha usa cabeça. O sonar dela pra detectar eu coisas. E a gente usa o Delvision. Eu quero mirar los muertos. Eu quero viver tudo. Ok, você entra no cômodo então e usa o seu sonar. Eu uso o radar, eu vou apertar pressar um botão aqui em minhas costelas, minhas costelitas aqui, e eu vou acionar o radar, e você... Você pressa um botão nas suas costelas e aciona o radar. Você percebe vários você está procurando o quê? Em que modo está funcionando o seu radar? Você está procurando mortos, vivos? Não, eu estou... A buscar todo. Todo la verdad, toda la mentira. La verdad, la mentira. Tudo que hay. Tudo que hay en lo ambiente. Yo puedo ver una persona. Yo puedo ver una persona ali, a mi adelante. A mi frente. Yo puedo ver que está vivo. Es una persona viva que está ali. Mas para esquerda. O Raulinho tá tipo concordando. Tipo, eu entrei nesse quarto e eu vi isso. Tinha isso. Lito. Você já acabou? Está gritado. É uma pessoa que está viva a não sei 500 metritos. 500 metritos? Qual o tamanho do elevador? Não, ela saiu do elevador. Ela saiu do elevador, é um cômodo. É, um cômodo bem entendi. Grande, assim. É, tipo, bem grande. Sim, é... Não bem, bem grande. É razoável. Grande, creio que eu vou... Eu vou falar com esta pessoa. Posso? Você tem uma pessoa. Pode. Você pode falar com essa pessoa. Posso falar com essa pessoa? Raoni, deixa. Olá. Como está? É escarlente, não? Pero que sim. Cláudia, acho que a situação está muito caliente. Eu acho que a gente entrou no meio de orgia. Eu posso jogar um líquido em você para que tu desperta de tu emoção que estás. Bom, você vai jogar um líquido. Um líquido quente branco, né? A Cláudia jogou um líquido quente branco. Me líquido de paper. Líquido do amor. Você joga o líquido do amor nele, ele fala mais. Te dou mais. Você dá mais. Tem mais? Eu tenho alguém mais. Ele parece satisfeito. Alguém tem uma lanterna? Eu tenho um iPhone aqui. Usa sua lanterna de iPhone. Eu liguei o... Ilumine o lugar. Eu tô iluminando o lugar. Ok, você ilumina o lugar e logo muito perto de você, você vai ver vários corpos nus, assim, se mexendo massivamente. Mas vários deles não parecem humanos. A gente tem que bater em alguém aqui. Vários corpos esquisitos. Cara, que situação, cara. Eu não sei, vamos ficar pelado também. Podemos jogar água em todo mundo para despertar todos? É muita gente, mas não é como se você tivesse despertado a única pessoa que você jogou na água. Uma música, uma musiquita. Vê se isso funciona. Eu vou ligar meu Spotify aqui, Você tem conexão Bluetooth, Cláudia? Eu tenho. Então, beleza, eu liguei com meu conexão Bluetooth na Cláudia. Tá tocando pra todo o ambiente agora. O que que tá tocando? Sim. Tá tocando... Parece que o amor morreu. Que o amor morreu. Um monte de gente grita... Outras vozes gritam... Cara, tem monstros, cara. De onde tá vindo essa música? Será que a gente tem que matar alguém? De minha porra. É todo sendo cedo. Ela está cantando em tempo real, então a gente vai ter que agir enquanto ela canta pra gente poder. Peraí, deixa eu abaixar um pouco o meu Spotify aqui. Pronto, agora tá bom. Então. Ok, você abaixa o Spotify. Cara, tem uma voz meio estranha, não tem não? É, tem monstros aqui. Cara. Tem monstros. Você percebe várias vozes assim, não é uma só. Ah, eu acho que. Será que a gente sai esfaqueando geral? Eu. De onde tá vindo? Cara, você tá reconhecendo de onde tá vindo essas vozes, cara? Você tá com a luz, ilumina o cara? Ilumina, tô iluminando de onde tá vindo as vozes. Então. Você ilumina. As vozes estão vindo de todo lado, assim. Você ilumina a procura de alguém que parece ter aquela voz. Você percebe várias criaturas sinistras, vários tentáculos grossos, assim, dançando ao seu redor. Gente entra na sala hentai do bagulho. Isso, cara. Caraca. Foi isso que aconteceu. Tá, a gente. No rotor podemos cerrar os tentáculos? Cerrar todos os tentáculos? Pode ser cortando todo mundo, cara? Então, peraí. Cara, peraí. Eu não posso sair cortando tentáculos assim com essa música, cara. Eu preciso botar outra música aqui. Então bota outra música, cara. Aí eu botei uma música mais, tipo, baladinha, assim. Ó. Como se você tivesse uma balada eletrônica em Berlim nos anos 90. Ok, tá vai, tocando uma música eletrônica de Berlim nos anos 90. Tá tocando um Kavinsky. Vocês vão fazer o quê? A gente vai cortar geral, é isso? Vamos cortar geral, cara. A gente tem um monte de faca, então a gente vai cortar. Não tem mais, o seu robô com facas foi embora. Mas as facas estavam com a gente, cara, a gente pegou, ele deu as facas pra gente. As facas que vocês tinham eram as juntas do robô que foi embora. Tá, então beleza. Ô, Cláudio, tá, então... a gente precisa de uma espada laser. Eu tenho aqui um sabre de luz que se alimenta de tua própria alma. Caralho. Então tu tem que usar um pouquinho, não pode usar muito assim, muito tempo. Estás bueno, Cláudio. Bueno. Vamos usar isso mesmo. Usa aí, eu não vou usar essa porra, não. Não, cara. vamos cortar todo mundo. Ah, eu tenho um sabre de luz que consome a sua alma. Ah, eu não vou usar, não. Eu tô sus. É um sabre de alma. Eu tenho também, talvez para ti, uns explosivos, assim. Explosivos são legais, cara. Beleza. Demorou. Pequenitas, tiquitas. Peguei tiquitas explosivas. Ok, você pegou tiquitas explosivas. Eu tô com a espada. Você tá com o sabre de alma. Isso. Ok, vocês vão fazer o quê? Eu vou jogar tiquitos explosivos pra quatro cantos da sala. Você joga... O que você jogou? Tiquitos explosivos. Você arremessa tiquitos explosivos para todos os cantos da sala e os quatro explodem e você vê tipo um barulho de melecas voando. Da hora. Mas você ouve uns grunhidos, mas ninguém reage muito. Alguma galera curtiu, então. Continuam na escuridão completa, assim, ouvindo os vários gemidos. Tocando Kavinsky ainda. Eu acho que a galera meio que curte isso, se pá, cara. Cara, e se a gente jogasse uma bomba desse fluido de amor da Cláudia? Você tá falando em gozar na cara de todo mundo? Uma bomba de amor, cara. É uma bombita del amor. É uma bombita caliente. Uma bombita caliente. Eu quero estar contigo, ficar contigo, falar contigo na noite. A bomba também solta esses efeitos musicais. Também. Caralho. É Enrique Iglesias. Então, Enrique. É isso, então. Eu jogo essas bombas de amor. Você solta essas bombas? Essas bombas de amor. Você joga essas bombas de amor e também é o nome da música que tá tocando. E o quarto entra em polvorosa, assim, todo mundo tá gritando. Estas bombas de amor. Estas bombas de amor. Esse é o nome. Eu estou bombando del amor. Você bomba de amor e um monte de suco do amor cai em vocês também. Todo mundo grita, fala... loucura. Muita animação, empolgação na sala. Eu sou um peruguinha. Cara, eu acho que tipo, a gente não resolveu nada, a gente tá tudo esporrado. Cara, eu acho que a gente vai ter que ficar pelado, como eu disse, cara. Acho que é o jeito, né, cara? Vamos ficar pelado e entrar nessa suruba, cara. Será que entrando na suruba a gente vai achar um cartão? Creio que no Rotor temos que transar com todos. Vamos botar a Cláudia pra transar com todo mundo? Transa com todo mundo. Sim. Cláudia, transa com todo mundo, Cláudia. Você tenta transar com todo mundo, mas os tentáculos te empurram pra longe, porque eles reconhecem que você não é muito do rolê, não é a vibe deles. Eu não posso banhar-me em suco del amor para... Você pode se banhar, tentar... você só não pode fazer parte da festa, assim. Eu não posso tentar... Não tem algo que eu possa camuflar-me como um tentáculo? Não. E transar com todos. É, acho que se a gente pegasse uma pessoa aleatória, cortasse ela, tirasse a pele, vestisse a Cláudia com a pele dela. É que e aí, fazer, se fizesse a Cláudia transar com... Eu tô com um sabre de luz aqui. Onde ele tá com... O que você vai fazer? A gente vai pegar uma pessoa aleatória. A gente vai despedaçar ela e usar o couro dela pra vestir a Cláudia. Para que Cláudia possa sensualizar? Sim, pra enganar os tentáculos. Ok, vocês agarram uma pessoa e começam a cortar ela com um sabre de alma. Você sente um frio no seu peito, assim, você fica muito tonto por um momento. Vários tentáculos acertam você na cara e você cai no chão tomando 3 pontos de dano. Tá, faz o seguinte, usa a luz pra ver se acha, tipo, a fonte dos tentáculos. Então é isso que eu faço. Meu Deus. Você usa a luz para tentar encontrar a fonte dos tentáculos, mas você vê que os tentáculos estão num grande emaranhado que vem de todos os lados, são centenas de tentáculos, muitas criaturas mesmo, você não consegue saber onde começa uma pessoa e termina a outra. Caralho, verdadeiro mar de amor. Sei lá, cara, foda-se, caceteza nesses caras. Vou tentar cacetezar alguma coisa pra ver se surte algum efeito, porque tá tudo bom. A gente tem algum poder de, tipo, de que carrega? Porque a gente tá lutando faz tempo. A gente carregou algum poder foda, assim, algum, tipo, porque tem aqueles lances, né, de o golpe final, assim, que explode tudo, né? Sim. Eu acho que esse é um bom momento pra gente fazer uma dancinha. Um bagulho, um golpe e final. E aí fala algo bonito e tecnológico, e aí essa coisa explode tudo. O que vocês acham dessa ideia? Eu acho que o Rony não gostou. Acho que o Rony não gostou muito dessa ideia. Mas o que vocês acham, galera? Vamos tentar nosso ataque especial? A gente não tem ataque. A gente tem um ataque especial? Não, vocês podem tentar. A gente tem um ataque especial. A gente pode tentar. É, caras, acho que a única solução é a gente ser muito radical e a gente usar um ataque especial com dancinha. Tá. Cláudia faz um movimento. O movimento é sexy. Movimento é sexy. Sexy. Sexy. Sexy. Tá, eu também tenho que fazer o movimento. A gente faz o movimento... Temos que fazer de fusão, movimento. Fusão. Pra fusão, ir... ha! Fusão. E aí a gente solta um raio do tamanho da fusão que a gente fez. Vocês soltam um raio do tamanho da fusão que vocês fizeram. Nave de Xuxa. A nave de Xuxa um passa raio no fundo. Do tamanho da fusão que vocês fizeram da nave da Xuxa. Vocês acertam alguma coisa e ela toma 7 pontos de dano. Ela parece muito animada. Caralho. Ela é masoquista. Te gusta la dor? O jeito é ficar batendo de caceteza até dizer chega. Eu tenho um raio gélido de gelo. De algo que congela, eu posso congelar essa força. Boa ideia. Gostei dessa. Você gostei. Congelar todo mundo. Sim. Boa, Cláudia. Os tentáculos todos. Estrago com esse jogo logo, creio por favor. Creio que está muito caliente. Boa. Temos que jogar gelo. Sim, boa, água gelada. Você joga gelo em todos os seres no cômodo e você ouve os gemidos pararem de repente. Vamos tentar quebrar. Boa. Agora que tá gelado, vamos tipo cair. Debaixo de um monte de corpos congelados, uma luz emerge e uma pessoa surge debaixo deles, mas vocês não sabem se é um homem ou uma mulher. Joga uma luz naquela pessoa. Oh, cara, você é um homem ou uma mulher? Ou isso também. Deus fez o homem e a mulher. E a mulher vai beijar os dois. Você vai tentar beijar ele ou ela? Sim. Sim. A gente manda a Cláudia primeiro pra beijar. Ok, você tenta beijar a criatura e nossa, ela te beija muito sensualmente. Cláudia. Mas então, o que vocês estão fazendo aqui? Você tem um cartão aí, cara? Ah, eu tenho muitas coisas. E daí ele ou ela leva a mão à virilha. É um cartão, isso não quer nada da sua virilha. Ah, não, eu tenho isso. Caras, eu tô vendo que a gente vai transar de novo. Enquanto vocês transam, eu vou no banheiro. Porque no último andar a gente tava tomando muito. A gente ficou tomando aqueles shots do barman no último andar. Eu tô com vontade de mijar, então vocês resolvam esse problema, por favor. Deixa aí. É sério, você pode resolver mesmo. Se você vai ao banheiro mesmo, beleza. Ok, ela se senta com as pernas cruzadas, assim, sensualmente, tipo a Sharon Stone naquele filme. Pero que é isso? É uma pessoa? É uma força? É uma pessoa. É uma pessoa exótica. Uma pessoa. É tipo a Tilda Swinton, só que de um clube de swing, assim. Certo. E o que ela fez quando eu perguntei se tinha um cartão? Ela levou a mão à virilha e falou que tinha muitas coisas. Tá, eu falei, não quero muitas coisas, quero um cartão. Então, eu tenho, mas... Para conquistar o cartãozito? Ah, você vai ter que me seduzir. Vai, Cláudio, seduz aí, mano. Como que te seduzo? Como que sensualiza? O que... O que queres? O que queres de mim? O que queres de Cláudia? Cláudia está meio bêbada. Eu quero me apaixonar. Ops! Você está no modo latino, cara. Qual é o teu nome? Claudi. É, já tem uma coisa em comum, meu. Troca uma ideia. Chaveca aí, meu. Vai que você consegue. Claudi, eu tenho aqui um cento de salgadito. Eu tenho aqui um cento sem coxinhas para ti. Tus ojos, tu face es muy linda. Te quiero. Aqui es mis salgaditos para te probar quanto te quiero. Ela toma de bom grado o seu cento de salgados e los doguitos em formato de coração. Doguitos em formato de coração também. Es muy importante. Veio numa caixa de pizza? Sim. Tá, só pra saber. Ela abre e põe no colo e fica comendo e olha pra você assim, ansiosa, tipo... Seduz mais, cara, você tá conseguindo. Vai, chaveca. O que te gusta de fazer em tu tempo livre? O que tu queres de tua vida? Pergunta eu quero saber dele, tudo. Qual é teu signo? Eu quero saber, eu quero viver através de tua vida. Também eu quero saber tudo por onde esteves. Toda tua vida, tuas paixões. Eu botei no banheiro. Tus amores. Pergunta do horóscopo dele. Qual que é o signo dele? Qual é teu signo? Qual é teu signo de zodíaco? Capricórnio. Tu eres uma mulher muito sábia. Guapa. Muito vivida, muito guapa. Liga para mim. Liga para mim. Tu me ama? Ainda não, mas você pode continuar tentando. Não, busca em teu coração. Busca. Não, eu busquei. Eu amo esse cento de salgado, mas você mais ou menos ainda. Come mais um pouquinho. Come mais um pouquinho. Tu vai me amar mais. Tu vai... Aprender a me amar. Ela como come mais mesmo. Um pouquinho. Ela não te ama mais, mas só mais um pouco. Assim, mais um muito. Pouco? Faz um cafuné, meu. Faz um cafuné. Você... Um cafuné do cabeça, uma roçada, uma sarrada. Você dá uma sarrada nela. Come calda sensual. Eu passo minha calda em tu cara. Você passa a cauda na cara dela ou dele e ele parece muito balançado, ou ela. Eu passo mais, eu dou um tapita assim, ó, pá! Pero que tapa de amor não dói. Não te machuca, não dói. Ela olha pra você desafiada. Ou desafiado. Você deveria perguntar que termo que ela prefere ser usado, cara. Tu preferes ele ou ela? Todos. Todos? Todos, cara. Eu sou todos, como a mim mesmo. Caralho. O que tu queres de mim, mulher? Eu não sei. Eu quero tudo que você pode me dar. Ama ela mais um pouco. Ama cara. Ela aí, transa aí, cara. Transa aí, foda-se. Eu não sei. Em todo episódio rola algo estranho este podcast. As pessoas têm que transar umas com as outras. É terrível. Qual que é o seu nome? Bilili. Qual que é seu nome? Tem que uma musiquita. Lordos, tu... Bilili, você treinou muitos anos os negócios ninja e tal. Você não tem o ultra orgasmo guardado aí nas suas técnicas ninjas? Eu só sei matar pessoas, cara. Você sabe matar orgasmo? Eu tenho umas bombitas de orgasmo. Eu vou jogar uma bombita de orgasmo em tu. Você joga a bombita de orgasmo, mas ela ricocheteia na Cloud ou no Cloud e alguém no chão recebe um tiro de bomba de orgasmo e solta um gemido. Ah! Ela não tá congelada? Mas jogaram uma bomba nela. Ah, bom, justo. Ah, podemos só matar esta Hiruna? A gente pode esfaqueá-la também, tá? Apenas matar-te? Apenas te dar uma faquita? Uma faquita de amor não dói. Você pode tentar, é isso que você vai fazer. É, vai, vamos cortar a cabeça do filho da puta, vai, chega. Não, não, eu vou tentar sentar em tu cara. Vai. É algo que me gusta. Você senta na cara dela e os dois estão no chão agora, ou as duas. E lentamente ela abre as pernas, assim, enquanto ela se mexe lascivamente com você sentada na cara dela. Daniel, agora é a chance, cara. Agora é a chance. Eu boto minha mão no meio das pernas pra ver se eu acho o cartão. Você encontra um cartão. Louco, esse cartão é meu. Você pega o cartão com sucesso. Cláudia vai vazar. Ah, não, acaba o serviço. Fica, acaba o serviço, cara. Já sentou na cara, pelo menos goza, né? Eu vou sufocar lá nessa pessoa. Boa, boa. Agora mata. Sufocar com mi partes. Sim. Eu vou gozar e menstruar em tu carita. Você consegue gozar e menstruar em sua carita e você levanta depois? Yes. Você levanta e Cláudia tá com um leve sorriso, assim, que você vê no rosto iluminado dela. Ela tem uma aura. Sim, agora ela usa a Avon. Louco. Bom, foda-se essa merda, vambora. Vambora essa porra, tem um cartão, foda-se. Muito bom. Vocês entram no elevador e inserem um novo cartão. Vocês descem mais um andar. E aí ela ainda tá gemendo, né? Quem? A carita. Ela tá. Quem não está gemendo hoje? Todo mundo, cara. Gemeção do caralho. Vocês descem mais um andar e abre-se uma porta com segurança gigante logo em frente ao elevador. Ele pede a pulseirinha de vocês. Puta, cara. Qual é a segurança? Chegamos na área VIP. Você vai me tomar esse lança? Eu que compro você aqui pra fora? Como assim? Eu estou toda babada. Este é me passe. Você pode passar. Você passa pelo segurança com sucesso. Tá tranquilo? Tá favorável? Ah, minha mão tá com cheiro de ser sem denominação. Esse é meu passo. Você também passa com sucesso após enfiar sua mão na cara do segurança. Louco, é isso aí. E aí, segurança, tudo bom? Eu sou radical, cara. Cadê a sua pulseira? Tá aqui, ó, cara. Aí eu dou um soco na cara dele. Você dá um soco na cara dele e ele rola um passo pra trás, assim. Não, peraí, qual voz que eu falo? Eu vou imediatamente e vou dar um beijo nele. Que? Você... Calma aí. Caralho. Aí eu dou um beijo nele e aí eu paro e falo assim, esse é o meu amor, cara. Jovens são todos bissexuais. Ele sorri encabulado, mas ele diz, infelizmente eu só tô obedecendo, fazendo meu trabalho aqui, você não pode passar. Eu tiro as calças dele e começo a bater punheta pra ele. Caralho, que... É o jeito de entrar. Você consegue tirar as calças dele. Tu é muito hardcore. Você rodou um dado pra ele. Você consegue tirar a calça dele, mas no momento em que você vai começar esse ato lascivo, um grito vem lá do fundo da área VIP, onde todo mundo tá cheio de drinks e várias fofocas. E uma voz grita, são eles! E daí vocês olham pro fundo da área VIP, onde Ricardo Eletro emerge do meio de várias pessoas. Ricardo Eletro! Meu Deus, é absurdo! Meu Deus, cara, é absurdo! Meu Deus! Chega aí! Chega! Aê! Este é o fim de mais um Navio Pirata. Muito obrigado, Raoni Marques. Palmas para Raoni Marques mais uma vez. Palmas, palmas. Palmas para Hel Ravani. Palmas para Daniel W. E eu sou o Pedro Falcão. Muito obrigado por vocês terem vindo essa noite maravilhosa. E até semana que vem aqui no Frei Café e Coisinhas, rua Frei Caneca 703, a partir das 20 horas e 30 minutos. 20 e 30, 20 e meia. Demorei demais. Fiquei pensando. Até semana que vem. Muito obrigado. Valeu. Falou. Nice. Falou.